5, 6, 2, 7, decolada 03, com controle, 1, 2, 0, 3, 8, bom voo. 0, 8, gato. Controle Salvador, boa tarde, 5627. Pedido Trip 5627, contato, nascida Pucajama, porra direto Aracaju, Trip 5627. 5627. Autorizado, voa direto Jamo, Trip 5627. Direto Jamo, 5627. Controle Salvador, 5627, necessita de 20 graus à direita, de desvio. Sente, é à direita, confirma? À direita. Autorizado, desvios à direita, trip 5627. Sim. Escuta em Itapuã, em Axerra Serra. Costa, Costa Bravo, prossiga. Gente, Oscar, Oscar Bravo, mantendo a regra de voo visuais, subindo para o 045, Oscar, Oscar Bravo. De preferência, prossiga o setor aí da até próxima de Caixa Prego, aguardando para prosseguir para o setor de lançamento. Já a camada um pouco baixa, e prefiro não guardar. Sente então, mantendo aí o circuito aí, acho que eu sou bravo, subindo para o 04. Graças, Cabral, manter o circuito. Limotel, desça até a altitude de 1000 pés. Limotel, para 1000 pés. Pelo Serra Lima, ao atingir, mantenha 1500 pés. Positivo, 1500. Azul 6918, chame torre 11895, completando o final do procedimento. 11895, obrigado, Azul 6918. Sou em Salvador, autorizo o trip do Olho Aracaju? Não, temos justamente traço nesse setor, já tá voando direto Jamo? Vai retornar para Jamo da presente agora. Gente, voo direto Jamo, temos traço justamente aí à sua esquerda, mantendo 070, com a Charlie 35. Voo direto Jamo, subindo para o nível 190, trip 5627. Voo de Jamo para 190, 5627. Lima Quilo Bravo, desse mantenha 2000, autorizado final do procedimento LS. Lima Quilo Bravo. Você mantém 2000, autorizado final do LS. Toma zero, Lima Quilo Bravo. Oscar Lima Hotel, tem condições de aumentar aí a sua razão de descida até atingir meu pés. Temos aeronave também prosseguindo aí para a pista 97. Porém, vai descer até a altitude de 1500 pés, que está aí à sua esquerda. Lima Hotel, aumentando a razão. Gente, grato. Gol no 966, chame Recife agora, 2685. Alterno 2545. 2685, 2545, 966. Posto, apagou, estou autorizado, táxi 7117, me reporta para ingresso. Só um minuto, é posição Conde, dá pra gente mais 26 minutos, se pôs em Aracaju, 1 minuto. É, confirme Aracaju? Em Aracaju, aguarde. Paciente. Torre 1-1895, Yankee Serra Serra, bom pouso. Controle, Bravo Hotel. Prossiga. Posição Conde dá presente mais 26 minutos e pouso em Aracaju dá presente mais 54. Gente, obrigado. Serra Serra, me reporta para o Itapuã. Itapuã, reportar aí em Serra Serra. Posso pagou, se autorizado aí, mantém cabeceira 17, me reporta pronto. Entra a SR, está autorizado cruzamento imediato da final no zero, está autorizado e reporta para o final do André. Imediato, o cruzamento está autorizado, é boa, do André, Serra. Terezona 55 autorizado, chama a tarefa. Para a tarefa, não, Terezona 55. Azul 6918, sala 10, livre direita, chama solo 121, décimo 9. 219, livrando a direita, o azul 6918. A terra está autorizada direto, parte do Greia. O vento noite 0 graus, 11 noite. Direto no Greia, para o Yankee Serra Serra. Yankee Serra, minha porta solo controlado. Vou controlar minha porta da Serra, então. No hotel, o tráfego que os precede para pouso está aí nessa posição de 11 para 12 horas, cruzando 2.000 para 1.500 pés, ok? Lima 10, vai ficar atento, vai atender o seu pé, o Lima 10. Lima Quilo Bravo, chame torre 118 decimal 95 para pouso, na pista 1-0. Lima Quilo Bravo completando o final do procedimento ILS. 895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. O Quilo Serra Lima está passando pelo Paripe no momento, aprovando a rotatória. Sim, prosseguindo para a rotatória, temos aeronave a 2 milhas aí de Simbra. Aguarde possibilidade de 360 para evitar pouso simultâneo. Quilo Serra Lima. Sim, Serra Lima mantendo 1.500, ciente do tráfego, 2.500. Tem mais. Golf, está autorizado a decolagem de 7, vento 190 graus, 1-1 no noite. 95, Oscar, vou para Golf. Golf. 7204, táxi até o hotel, quando lá, 1-1-895. 1 no noite, Oscar, para Golf. 4, autorização para Petrolina, por gentileza. Chame a 314, autorizado Petrolina, nível 340, Oper Zulu 20, decola da 1-0, curva esquerda, Momo, transição Flock, 1208, controle, transponder 5142. Serra Lima está visão com a nós. O Quilo Serra Lima, temos tráfego para fazer uma base pela direita para a pista 97, passam 360 pela sua direita, pela sua esquerda, confirmando. Quilo Serra Lima. 360 pela esquerda, Quilo Serra Lima. Temativo. Temos aeronave aí fazendo uma base pela direita para a pista 97. Mostra ali, motel, recebo 1.500 pés. Está mantendo realmente meu pé, isso? Temativo, senhor. Vicente, tráfego à sua frente ali, vou fazer um 360. Então faça um 360 também pela sua esquerda, Oscar Lima Hotel. Lima Hotel iniciando 360 pela esquerda. Controle 208, gol. Do Serra Lima, aeronave que está atravessando 360, está aí à sua esquerda, fazendo 360, me está informando que está mantendo a altitude de 1000 pés. Que esteja mantendo a regra de tráfego visual, mantendo a regra de tráfego visual, reporte alinhado com a final da 197 para se transferir. Assim, se o tráfego não te quer e não avisa visualmente, chamará na final da 197. Acho que quando estiver alinhado, você vai me chamar a torre 118-95. Gente, quando alinhado, torre 19, 118. Controle, Oscar, Papa Golf. Oscar, Papa Golf, contato radar, sub mantém nível 080. Informe a rádio ideal de saída. 281. Está autorizado, direto, radial 281, no Oscar, Papa Golf. Obrigado. Abraço, Giran. Olá. Pilo Serra Lima, chame torre 11895 para pouso, pista 97. 18, 95, boa tarde. Oscar Lima Hotel, reporte terminou 360, vai seguir o tráfego aí à sua frente, já terminou 360, próximo já é Simões Filho, próximo ao CIA, entre Simões Filho e CIA, alinhado com a pista 97. Lima Hotel, meu querido Serra Lima. Ali, nesse autorizado final 17, me reporta 3 milhas fora. Informo um esquilo com destino a RMA 500 pés. Reporte visual com medo. Ciente, Lima. Tá visual, Serra, Serra. Vai lá na final da 17. Ciente, Serra, vai ficar atento ao Bravo Eco 9 Lima na final 17, mantendo 1500 pés. 5, 14, 3, 1. Para pouso, que o tráfego está à sua frente aproximadamente mais 2 milhas. Lima, tá. Nossa, temperatura 2,8. O Oscar Cabravo está pronto para lançamento. Boa rotatória. Lima, tá. Como é que o Bravo estaciona a frequência livre? Você está firmando a posição do tráfego na final da 17, senhorita? Confirme, para a torre. Eu acho que a Lima Hotel poderia confirmar a posição do tráfego na final da 17. Hotel Lima Hotel, o tráfego está aproximadamente 3 minutos para a final 17, foi autorizado final 17. Está autorizado a final 17 para o Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, informa um estilo para pouso na Enrima, reporte visual com medo. O Serra Lima está visual com a aeronave, já superou. Sim, Serra Lima. Na retaguarda do mesmo. Quilo Serra Lima na curta final da 17, baixar travado. Quilo Serra Lima, livre pouso, pista 17, vento 190 graus, 139. Lima. Take off runway 10, left turn, Puka, departure Aracaju transition. Departure control 120.8, cockpit 5151. Cockpit 51. Colapso 0, vento 190 graus, 139. Informo que um tráfego decolou da pista CNA com a mesma série do senhor. Por isso o senhor teve que aguardar. Ok, sem problema. Tomando posição então, confirme a autorização de embalagem, não? Afirmo, estou autorizado a linha e decolar a pista 10, vento 190 graus, 139. Autorizado, posição, decolagem para o voo 0 a 7. Come right for startup and push. Ok, vou 5627, chame agora Recife, frequência 126.85. Recife 2085, graças de 5627. Oscar Papagolf, por gentileza, estimado para pouso na localidade? Estimando 2015. Obrigado. Nada. Oscar Lima, até o final 3 milhas. Baixo trabalho. Gente, Oscar Hotel Lima. Lima Hotel. Tem livre pouso, pistão 17, o vento 180 graus, 139. Livre pouso no 7, Oscar Lima Hotel. Salvador, boa tarde, tá? 0 155, a Lima tem que obter 0 0 Lima 0 0 Torre, boa tarde, Papa Romeu, Célia Patango. Diga, Célia Patango. A Fronte Lago está mandando a vertical da estrada do Coco, senhora. Seu autor está visual com campo, se autorizado, reposta ao norte da torre para a final da 97. Gente, me reporte final, me reporte através norte da torre, Charlie Alfa Tango. Reportará através norte da torre, Tango. Checo Delta, na escuta, prossiga. Na escuta, para a descida, Mike Eco Delta. 1097, decolado 20, cima controle 120, décima 8. Controle 208, bom, 097. De Salvador, bom, 097, decolado na Arbor, fono 1400 pés. Bom, 097, contato, mantém nível 360, cidade do Elefro. Árvore Elefra, contato radar 360, 097. Hotel e motel, estou autorizado para que pegue até 74, vocês vão na frequência livre. Fatango, norte da torre. Aí, Alfa Tango, poderia confirmar, efetua pouso direto no H da Bata? Vai efetuar pouso na cabeceira 17, após ingresso para a Bata. Gente, estou autorizado final 17, agora autorização de pouso, Tchau e Alfa Tango. Tá aguardado. Pra fazer pouso pairado na cabeceira 17, tá bom? Gente, tchau, eu vou tomar. Eu não fico sem autorizado de decolagem, pistão 10, vento 8, 0 graus, 14 nós. Decolagem 10. Curta sinal da 17 e visual com a fixa, direção na base. Charlie Alfa Tango. Gente, o Charlie Alfa Tango. O vento agora 180 graus, 14 nós, autorizado por disparar a cabeceira 17. Autorizado, Tango. Leão 360, vento pelo Bono 0, da Colombo 0, da El e da Morte, 208, 172, no contraste com a Netan, 3145, a primeira curva é à direita, chama puxa, fala. Direita, camarada. Que bravo uniforme, prossiga. Gente, o Charlie Alfa Tango, estacionar na Bata, frequência livre. Estacionar na Bata, frequência livre, tá bom? É, qual o nível que eu estou solicitando? 0, gente. Aguarde para subir o nível autorizado, subindo inicialmente o nível 145. Mike Bravo Uniforme. Salvador, Força Aérea 104, para regresso, parte do mar. Está na alta. Autorizado o regresso via... Ah, corrija, tem que regressar na pista, confirmando. Confirma. Condições 6080 ou quer ingressar na pista? 180, mas é na alta, né? Sim, estão autorizados, chama na Del. Chama na Del, por Zé Toledo. 340, voa direto, Leda, até a 3155. Você ligou no 097, solicita direto Obdude, se possível. 097 será agraciado inicialmente com Elefa. Elefa já está bom. Muito obrigado. Cadê o Milk? Reserva. Abra. Oscar Bravo, prossiga. Se nivelado para o lançamento, Oscar Bravo. Tango Mike Bravo Uniforme, acione código normal 5127, suba e mantenha nível 80 para Serra Novembro em Actan. Salvador, é o Azul 4118, está na 23, suspeito acionamento. Azul 4118, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 4118. Cruzamento no 022, até o parte militar. Cruzamento do lado. Disponha. 097, Recife, no 260, alterna 1228.8. 260-228, Recife, gol 097, obrigado, até depois. Papa Romeu Bravo, Alfa Hotel, agora a 7 minutos para ingressar na terminal Aracaju, se estará terminado, chame o controle 120.3. A 3155, chame Recife. Em 1251, alterna. 133.95. 151-2395, já treinou. Nosso campo apagou, chame o centro Recife. Em 1260, alterne. 128.8. 260-1288. Azul 4198, está pronto para o táxi. Autonomia 3 horas e 2 minutos. POB 107, ao pé na Ribeirão Preto. Táxi autorizado, à direita via Índia, ponto de espera da 101895. Altimetro na 014, aqui direita à Índia, quando pronto no 8, decimal 95. Gente, desculpa manter o nível 6, Cabrazo está pronto para lançamento. Lançamento a critério, Oscar Bravo, um atraso para reportar. Solo, 6134, Putebeck, acionamento, gate 612. Acionamento 314, 612, autorizado, chama a tarde. Chamará. Reporte final pouso, verifique o transponder, não recebe indicação. Pode boa tarde, o azul 4118 no ponto 0, pronto. 4118, a linha decola pista 10, vento 180 graus, 109. A linha decola 10, azul 4118. Cabral passou 2.500. Copiado, vai sair com a Pouso em Veracruz, confia. Pouso em Veracruz. Livre frequência, Oscar Cabral. Grato. Mike Acudel, tá com altitude. Para 3217, autorizado com fins 360, autorizando 21, decola da 10, curva direita, arbora, elefa, 1198, controle, cogeno 1208, controle, transponder 5144. Transponder? 5144. 360, nível alto. autorizado para Confins, AP0121, da Cola, primeira curva à direita, perfil da saída da rua, transição Elefa, 1208 controle, o transponder 5144. Correto, PT, tudo no 7, chão, puxa, pega essa nova. 4118, decolada 34, no controle, em 120208. 1208, azul 4118. Salvador, boa tarde, azul 4118. Boa tarde, 4118, saída Arbor Vigilância. Arbor Vigilância, azul 4118. Paiga Delta, torre 1895, compôs. Prossiga, Michael Delta. Azul, gente, me reporta para o Tapuã, Michael Delta. Delta. Praxis, Chanel, 6304. 1160 a bordo, 3 horas de autonomia, tá na minha rede. Número 314, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1904. Táxi autorizado via Índia, no ponto de espera 295014, 6603, 104. São Salvador, Guru 169, calça autorização, Guarulhos. 1169, Guarulhos, autorizando, 360, autorizou 110, decola da 110, curva direita da El Leda Mótica. 1198, controle, transponder 5165. Após a posição Leda, qual a posição? Mótica. 360, autorizou 110, decola da 110, curva direita da El Leda Mótica. Transponder 5165, controle 129, é o Gol 1169. Gol 1169, correto, chama, puxa essa nave. Gol 869, desça para 4000 pés, o ajuste no 04, chegada Ponce. Romeu, bom aqui no 094, gol, ótimo. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Fox Terra November, passa 190, descidão 150, chegada Mário. Fox Trot Serra November, desça para o 050, chegada Mário, ajuste no 014. 050, 1014, Fox Terra November. 0, vento 180 graus, 089. Livre decolagem da 10, chanel 6304. Ó, oh, Mike, com o Delta ingressando, final 17, baixado e travado. Ciente. Ciente, Mike, com o Delta, livre pouso, pista 17, vento 180 graus, 089. Delta. Salvador, Tantra 5600, sentido Alfa, Tantra. Gol 3, correção. Tantra 560, desça para o nível 060. Chegada Mari, Roger Chen, Salvador no 04. 060, Mari, no 04, Tantra 560. Salvador, round, gol 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, Caraca, sou vídeo call for tech. Posição número 2. T3-1, qual o portão? Não, senhorita, está 3145. 3145, portão 02, autorizado, tinha um táxi. Pará, 45. Controle em 120, décimo 8. 208, boa. Salvador, boa tarde, o Xané 6304, passando missem na bomba. Chá 6314, contato na imagem, futebol 340, sem da Momo. 340 na Momo, 6314. Azul 4118, chame Recife, 1260, alterna 128.8. Vai chamar Recife 1260, alterna 1288, azul 4118, boa. Acionamento no 11, na 3217. 3817, autorizado por Chivec, acionamento, chama ataque. Passarei 2231, desça para o nível 070 na chegada Mari. 070 na chegada Mari. Confirm souls on board. 184. Call 1620 clear text by Apron 1 as number 2 following Airbus from 10 from gate 02. CNH now 1014 holding point on A10118.95. Okay, text by Apron 1, follow the Airbus from 10 and holding point 1118.95. Along 1620. para o táxi, o TAM 3145, 179 a bordo, 4 horas e 3 minutos, alternando Campinas. 3145, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 101-1895, altímetro 1014. 1895, 3145. Pronto para decolar. Tem autorizado o decolar para o sul, vento no 70 graus, 119, reporte fora do solo. Fora do solo, avião número 2. Para 2.000 pés, o ajuste no 014, reporte autorizado na LS. 2.014, 63.014, chame o centro Recife. A frequência 12685, alternativa 12545. 2005, 2545, boa. 3560, prossiga para 3.000 pés. 1014, 1014. 217, o POB 168, autonomia 3.025, alterna Guarulhos. Seu 3217, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 11895, ajuste agora no 04. 7, pátio Índia, 118.95 a torre, ajuste 1014. Guardião 02, prossiga com o patrulhamento, a escuta permanente. Na escuta permanente, o Guardião 02 necessita sobrevoo na região do Cabe, restrito a 500 pés. Inicialmente toma a proa do litoral, o Guardião 02 aguardando para prosseguir para o Cabe. Proa do litoral e aguardando o processo para o Cabe. Salvador Tower, go 160, hold the point, runway 10. Go 160, maintain hold the point, runway 10. Maintain position, 160. Utilizando a LS agora, o Fox Serra Novembro. Fox Serra Novembro, complete aproximação, chame torre em 1-1895. 3895, Fox Serra Novembro. Guardião 02, prossiga para a região do Cabe, mantendo no máximo 500 pés. Está presente para o Cabe, restrito a 500 pés, Guardião 02. 7, se prevalecer como primeiro. Gente, o Fox Serra Novembro, reporta marca 2 terno para cancelamento do plano instrumento. Já nunca será em toda presente, Fox Serra Novembro. Gente, o Fox Serra Novembro, plano instrumento cancelado 47, está autorizado a curva esquerda, base pela direita e me reporta final do 7, Fox Serra Novembro. Reporta final do 7, Fox Serra Novembro. A 3145, decolado 48, chama controle no 20.8. 208, obrigado, boa tarde, então 3145. Vamos assistir o Zero. Chris, line up and wait, 1-0. Line up and wait, 1-0, 1-6-2-0. Oi, Salvador, boa tarde, então 3145, decolou da 10, da EL. Boa tarde, 3145, suba ao 360 na saída da EL. 360 da EL, 3145. Fazer o passarinho do 2231, cruzando 070. Formações à frente, pode iniciar a curva na proa de TAP, senhor. Afirmativo, desço para 3.000 pés, passarei do 2231. 3.000 na proa de Itaco, obrigado. Controle 3145, solicita a proa de Dael, quando possível, senhor. Autorizado, Dael 3145. Dael 45, obrigado. 3560, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, reporte estabilizado na ILS. 2000 pés no 014, chama estabilizado na ILS 3560. 8169, para informação, temos um helicóptero próximo à região do marcador externo, aqui em 10, não irá interferir na aproximação. 869. No 620, decolada 50, go 1620, airborne at 20, 50, contact the post control, frequency 120, decimal 8. 1208, thanks for long, go 1620. Serra November, fala 51, não poderia confirmar o parte que irá estacionar? Alistar. Sem ser autorizado, deck técnico, estacionar, aerostar, frequência livre. Qualquer okay, nada. Aqui em 10, próximo ao marcador externo, sem interferir com a aproximação. Obrigado, 5 metros. Departure, go 1620, on Boca Departure. Go 1620, climb mantém, 370, perform Boca Departure, leite o civilian. Climb mantém 370, 1620. Voo no 869, passou em DFA. Voo no 869, hoje o altímetro no 014, continua a aproximação e aguarda a pista livre. 869. Novembro, a 1510. Dona Proet, TAP 3G. Para 2000 pés, passaria do 2231, iniciando redução, tráfego P7, agora 10 milhas com 60 de ground, a 2 milhas para a Duna. Ok, reduzindo e descendo para 2000, passarela. Controle, está 3145. A 3145, controle de prossiga. Existe a possibilidade de uma posição ótima, senhor? Aguarde. Controle, Guardião 02. Guardião 02, controle, prossiga. Já visual com Salvador, diretor. Aprovo do farol de Itapão, Guardião 02, chame torre em 1-18-95. Farol de Itapão, chamando a torre 6895. Salvador, Guardião 02. Consigo, Guardião 02. O 02 é em Itapuã, de retorno para Salvador. Tem autorizado o cruzamento da final no 0 divisão manobras. Informo o Airbus Atam a 3 milhas do marcador externo. Agilizado, iniciará o cruzamento da 1-0 e formará livrado, Guardião 02. Boa tarde, Itam 3217. Submantenha o nível 360, saída Arbor. 360, 3217. Pesado é o 3560. 4, vai livrar a direita, chama o Paulo, 121, no décimo 9. Ó, livrar 219, obrigado, boa. Utilizado direto, parte do CREA, o vento 180 graus, 109, me reporta solo controlado. Autorizado, direto para o CREA, informa nada, solo controlado, guardião 02. Obrigado, 3145. Nada. 869, ingressa na Alfa, chama Anitta Juliette. Alfa, Anitta Juliette, chama, gol 1989. Então, 3560, hoje já estima 310 no 4. Está em livre pouso, sistema 0, vento 180 graus, 109. Informa o esquilo que efetuou o cruzamento da final no 0, na esfera de sua aproximação. Ciente, tráfego autorizado, pouso, da 3560. Grande Salvador, Babatango, Oscar Cabral. Abatango, Oscar, Oscar Bravo, controle prossiga. Abatango, Oscar, Oscar Bravo, decolagem de Veracruz, acionado 01, quem segue na transponda. É atenção para o 035, para lançamento de paraquedista no vertical do aeródromo. Oscar, Oscar Bravo, informa pessoas a bordo. 02. Reporte para o lançamento, Oscar, Oscar Bravo. Nada. Pode voar na plana de leste, tem suas informações, senhor? Autorizado, 3217. Obrigado. 1809. Voo no 620, Recife agora, em 12085, alterna 1254545. 2852545, no 620, obrigado. Guardião 02, considero solo 56, acessão na frequência livre. Localizador aguardando o glide, passaredo 2231. 2231, está visual com aeródromo? Nativo. Completa de aproximação, torre 1, 1895. Obrigado, até já. É. Oi de Salvador, muito boa tarde, esse é o passaredo 2231, localizador, pista a vista. Passaredo 2231, ajuste altímetro no 014, continua a aproximação, aguarda pista livre. Gente, na sua escuta, passaredo. Botão 3560, solo 57, livre à direita, chama solo em 121, décimo 9. 219, livre na direita até 3560, obrigado. Alô Salvador, boa tarde, da 3560, livrando ataque sua e Alfa na sua escuta. Da 3560, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, da 3560. Boa tarde, da 3894, desça o 050, Mari. Passarela 2231, tem livre pouso, pista no 0, vento 170 graus, 119. Livre pouso, passaredo. Autorizado, está 3894. Oscar Oscar Cabravo está pronto para lançamento. Oscar Oscar Bravo, não há tráfego a reportar. Autorizado o lançamento, reporte para a descida. Oscar Bravo reportará para a descida. C217, Recife, 1260, alterna 128.8. 1260, 128.8. Até mais, obrigado. Oscar Cabral. Oscar Cabral, entrar com a reportagem em sequência até a decolagem. Bom, 1969 autorizado, chama táxi. Autorizado. Sala 02, vila direita, chama solo 1219. 09, obrigada, até já. Passaria do 2231, não livrou na sua escuta. Passaria 2231, Alfa Quilo, pátio 3, remota 04. Alfa Quilo, pátio 3, passaria.